Salvador, 7491, próximo Pantera, pronto, boa noite. 7491, boa noite, autorizado a NR, decolar pistana 0, vento 130 graus, 079. Decolagem autorizada, pistana 0, gol 7491. Registrando 70 complexo, eu me tô em 1 no 8 decimal 95. Registrando 592, vou indo pro outro Serra Vitor 366, descida 2500 pés. Ajuste do altímetro 1904. Está autorizado a aeronave quando houver reporte passando Serra Vito 366. Pode ser, então. Estou voando na prova do Serra Vito 366, descendo para 2500. Pense como em caso 2 de ajuste. Está autorizado, reporte ali estabilizado. Voo no 592. Portugal, Rio 24, contato sinal Recife, 125, décimo 45, if enable 126, décimo 85. Recife, 125, 45, enable 126, decimal 85 em Portugal, Rio 24, behind the sun. 3520, desça 4000 pés, NH 1904. 4014. Então, 3170, autorizado pouso pistão 0, vento no 30 graus, 08 nós. Livre pouso, tá 3170, pistão 0. Gol 7491, decolado 17, chame o controle, 120, decimal 8, bom gol. 208 vai chamar o 7491, obrigado, boa noite. Controle, bom dia, gol 7491, decolando sua escuta, cruza 2000 pés. O 7491 no contato radar na decolagem, subaviar Buuno para nível de voo 360. Gente, Buuno para 360, voo 7491. Quantidade de voar eleva ou com pé? O 7491 na posse de 3000 pés autorizado, voar eleva. 3000 eleva, obrigado. Buuno 592 informa que setor de desvio esquerda na proa 30 por aproximadamente 5 milhas. Gente, reporte para na prova do Serra Vito 366 para o procedimento. Positivo, reportarei retorno na prova do 5592, informa que voltou na prova do Serra Vito 366. Tram 3520, vai na proa do Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, 3520. 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1. Iniciando no Serra Vitor 366, o Uno 592. Uno 592, complexo, me torre 198, decimal 95. 6895, Uno 592. Obrigado. Salvador, muito boa noite. É o Uno 592, passou o Serra Vitor 366. Uno 592, boa. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 0619. Autorizado pouso na pista 1-0 para o gol no 592. D520, desça 2500, pés autorizado, aeronave 590, reporte passando Serra Vitor 366. 2500, reporte passando Serra Vitor 366, 3530. Poderia confirmar a distância do tráfego à frente? A nave, para o procedimento aeronave, já está quase pousando, então tem 520. Tá bom, obrigado. Só para confirmar a separação. Uno 592, torre 1 na 8, decimal 95. Está cruzando 180, gol no 7491. Gol 7491, também restrito no 288, caso negativo no 260. 288, 260, obrigado. 592, sala de 26, direita 12, 1, decima 1. A direita 12, 1, decima 1, voo no 592. Salvador, boa noite, outra 3520. Então 520, torre 1, no 8, decimal 95. Então 3520, autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus, 04 nós. Pouso, 3520. 3520, Solos 3121, décima 1, o Solo Salvador, direita. Direita 211, obrigado, Sejão. 8812, aciona identificação. Desça nível de voo 050 na proa do Serra Vito 366. No 8, no 2, efetuando desvios. Tem mais 510, que é mais 10 milhas, com no 8, no 2. Com no 8, no 2, após desvio para o Cervita 366, descida 2500 pés, QNH 1093. Após desvio, Cervita 366, desce para 2503, ficou no 8, no 2. Sim, autorizado o Renato de São José, reporte passando o serviço 2366, visual capista. Alfa Victor 366, visão para pista, gol 8-1-2. Gol 8-1-2, complete, chame torre 1-8, decimal 95. 1-8-9-5, gol 8-1-2. Salvador, gol 8-1-2. 1-1-9-2, bom dia, linha decolação parada. Afirma 1-1-9-2. 1-1-9-2, autorizado a linha decolar pista 90, vento 160 graus, 03 nós. A linha decola sem parar, pista 90, gol 1-1-9-2. 1-8-1-2, continua a aproximação, bate pista livre, ajuste 1-0-1-3. Guardando, 1-3, gol 8-1-2. Autorizado pouso pista 0, vento 170 graus, 02 nós. Autorizado pouso 0, gol 8-1-2. 1-1-9-2, decolada 5-6, chame o controle 1-2-0, decimal 8 no voo. Número 08, gol 1-1-9-2, bom dia. Salvador, bom dia, gol 1-1-9-2, Puca, 1 Alfa, passando 1.500 pés. Gol 1-1-9-2, troca o seu código, padre 5027, contato radar na decolagem, sua via Puca, para nível de voo 370. Confirmando a troca para 5027, sobe via Puca para o 370, gol 1-1-9-2. Afirmativa, passam 2.000 pés agora, autorizado Voajama. Autorizado Voajama, gol 1-1-9-2. Direito 1-2, no 192 Sami Recife, 125 decimal 45. 1, 2, 5, 4, 5, 1, 1, 9, 2.